jardim. Quero justiça e paz, quero andar nas ruas sem temer. Eu quero o brilho do luar, eu quero viajar pelo azul do céu. E quero te entender, quero te conhecer, quero correr ao encontro de tudo que tive e perdi, nem sei porquê. Quero aprender a amar e saber perdoar, pois teu amor no meu peito me mostra direito o caminho para ser feliz. Eu quero sol nesse jardim, quero a luz da manhã e a mais perfeita de todas as canções. Quero a verdade no olhar, eu quero amor sem fim. Tenho a certeza que você nasceu pra mim. Porque quero aprender a amar e saber perdoar, pois teu amor no meu peito me mostra direito o caminho para ser feliz. Eu quero sol neste jardim, quero a luz da manhã e a mais perfeita de todas canções. Quero a verdade no olhar, eu quero amor sem fim. Tenho a certeza que você nasceu pra mim.